serei. Talvez um dia sabedoria para aprender, mas sei que o viver bem é deixar bem viver. Sonhei com mais justiça, pois da cobiça eu já me livrei. Eu sei que esse vitória entra para a história sob um lindo tom. Mesmo se um dia o sol se for, outra cor verei. Parece sufocar, mas pedir com sentimento faz o mundo melhorar. Eu sei que esse mim.